O pai Jacob, qual que é a força do espírito quando ele está incorporado? Eu imagino que não seja a mesma de quando ele está desincorporado. Como é que é isso? E de nós e fica de mais de forte. Que é isso? É, quando nós está incorporado. Isso. Porque nós temos um rei, né, filho? Nós temos um médium que se toma de conta do. Que nós se toma de conta de meninos e frumoso, e ele pode te fazer a limpeza dos utensílios, mais menino, porque nós estás como se tivesse no mundo de um sede. Só não és o nosso um corpo, né, filho? Não. Por isso que você não está vivendo para Jacose. Mas o um corpo é de um fio, de um girimunge, mas esse tem um preto velho de casa. Então, se faz a coisa e quiser dar bengalado no junquinho, usa o bengalado junto, pega, se dói. A É. bengalado de preto velho bate devagar, mas ele pode doer. Entendi. Mas assim, qual é? O senhor tem força? Por exemplo, se um espírito chegar aqui agora, o senhor tem mais força de lidar com ele, incorporado ou desincorporado? Desincorporado, Gifi. Tá É mesmo? mais menino. Porque, filhos, quando os espíritos, tanto os espíritos das trevas como os espíritos de luz, existem a necessidade de ter um aparelho. Por isso que o médium é muito importante, né, É. filho? Porque quando um espírito está num corpo, e se sente como se estivesse no vidro. Vido. E Por é isso. como se tivesse ouvido. Aí o que é que sucede? As forças junta do médium junto com as forças do guia. Fica-se muito mais fácil de se lidar com as trevas. Mas isso não quer dizer que se eu tivesse espírito, eu sou fraco não. Sou forte do mente. Mais forte quando incorporado, porque É. junta o ectoplasma ali do. Do médium. E o senhor pode direcionar aquilo. Sim, senhor. Entendi. Vô, E chave? o senhor falou da outra vez sobre virar a banda e a gente pediu uma explicação. E chave? Por que que não se vira a banda? Ou seja, está tocando uma gira de direita, daí depois, quando acaba a gira de direita, já traz os Exus ou as pombogiras. E chave? Por quê, filho? Quando você está se fazendo de um caboclo das adereças, está se o guia das adereças, o guardião se está na tronqueira, toma as canta das porteira. Não é assim? Sim. Quando você tem uma obsessão muito forte dentro do congá e se precisa de fazer essa deferência, de se mudar um preto velho por um sujo, as o médio que se é esse malo por um médio, filho. Mas esse preto não é esse malo, porque nós precisa de trabucagem. Quem se sente mais essa deferência é o médio. Por isso que faz a coisa e não acha meninos e famosos e se virar o bando. Mas se for necessário, se for de um caso de urgência, e se vira. Mas e quem se sente mais é o médium. O médium fica malo, o médium fica se fraco. Porque se você está se bebendo um mago, e se você depois se começa a se tomar um marafo, é a mesma coisa, Zivi. Se você está se tomando um água para se limpar, um exemplo. Um exemplo. Se você está se tomando joar, que é de limpo, menino e de frumoso. Aí você tem que se virar de um bando para se trazer um espírito da ziqueira, um quiumba, um sessor, um espírito da treva. Esse é uma deferência de uma energia para outra, Zifi. Quem se sente mais é o médium. Mas e para o espírito não. Para a quase pode. Quando se precisa, né, Zifi? E se muda. E se sai para a quase, se adentra seu jutrampo. Aí se outro exemplo. Quando se precisa do seu jutranco vir numa gira de preto velho, o médium sente porque a energia do seu jutranco é diferente de preto velho. E se sente a diferença. É assim, o exemplo. Mesma coisa de se sair de um água frio e já adentrar num água fervendo. É assim que o médium sente. Mas é pelo médium, viu, Zifi? E assim, assistência que já consultou na gira de preto velho, se a banda vira, é autorizada a se consultar de novo com o Exu? Não, disse filho. Não, a terça se passa na terça, quando é exigido de preto velho, de preto velho. Se virar os urbanos, não, senhores. É para resolver os problemas que tá aqui dentro, né, filho? Existência, já passou, foi embora. Não pode ficar, porque é um trabuco diferenciado, né, filho? Sempre. Assim, se tem uma tensa que faz agora de estar fazendo o surta, o surta. Esse fio está muito regado. E esse fio está fraco. E está trazido com um monte de obsessor ou de pritos inferiores, né, filho? E de pesado. Precisa sim do seu tranca vir em terra. Esse vem, filho. E se faz após dar a liberdade dos aparelhos, esse vem. Esse fio vai ser tratado nesse momento. E a tensa tem que sair, se não foi tudo e boloco nele, tem que sair. Porque tem esse trabuco que se fica de muitas de badalada, né, filho? E já vê se tem os fio que precisa de falar, precisa de falar por que está já casa, se foi mandado por esse filho, se os fio precisa de água para se deixar o tência sem esse problema. Então a tência não tem que ficar, porque as energias é diferenciado. E pode ser que seja existência, que está desesperando, saia de mais de carregado do que já entrou no congá. Isso entendeu, Zifio? A gente, se tiver uma briga do vizinho, pode chamar um Exu para acalmar? Não, Zifio. Esse não. Para quê? Vai de lá juncher e resolve. Ah, não? Zifio. Para que se vai se chamar de Exu para se resolver alguma coisa que é de juncher? Não, para não ser uma facada. Não, Zifio. Exemplo. Se esse tem uma discussão, esse de boco sujo, essa coisa é normal, que se vocês é muito nervoso. Agora, qualquer coisa que suceder nos ouvidos de vocês, vocês vai ficar chamando os Exu para resolver? Os fios têm mais de coisa para resolver, esses fios. Para se ficar se adentrando e briga de blá blá blá. Não, não. Mas a coisa que pode acontecer é se preto velho faz a coisa se for de um brigo com girimuz, que esses aparelhos, faz a coisa vai falar assim, filho, calas o boco e vai se quietar, para de se blá blá blá. Ponto, mas eu não preciso de se incorporar. Eu se falo para ele me junta. Isso. Agora, se o outro de fio não tem de proteção, não tem de nada, aí mais importante é eu falar para esse fio sair de perto, para não suceder algo pior. Nossa. Mas a proteção tem, né, esse fio? Do meu rei. Hoje, se esse fio não tem esse proteção, esse um fio errado, esse faz uso do marafo, não quer nem saber. Mas o meu rei, eu te protejo. Aí eu falo para eles, e filho, cala um boco, vai se quietar. E ponto. Eu não quero um briga. Que esse preto velho não quer briga com seus ou ninguém, filho. E se não chama Jesus, porque Jesus é mais nervoso, né, filho? Aí se ele vir, ele vai querer falar o que pensa e de verdade na cara dos filhos. E fica de pior. Então se é melhor se retirar os filhos para acalmar todos. E se briga não é menino nem se fromoso. Vovô, na hora de desobsediar o espírito, o senhor ficou bravo com ele. E se fiquei? Aí às vezes diz, mas o preto velho é amor, humildade, paciência, paz. Ixa. E o vovô ali falou bravo, gritou com o espírito. Eu também sou bravo. Como é que é, vovô? Explica para as pessoas assim que às vezes tem que ser mais justo com o espírito não quer dizer ser impaciente, não, não. Explica, vô. E também, por que o espírito tem que ouvir daquele jeito? Porque esse veio para fazer bagunça, filho. Entendeu? Uhum. É um yumba e forte. Uhum. E pode se perguntar para o médico, depois que se incorporou, que o médico segurou muito ele. Uhum. Isso vai do médico ser forte. Uhum. Porque se o médium não der conta de se controlar o seu redondo, o Jusiprito faz bagunça. Então, o pai Jacose tem que ser com ele o mesmo jeito que ele é de com o pai Jacose. Ele tá de bravo, ele tá de gritando. Se o pai Jacose falar de mansinho com ele, enfim, cada espírito é um jeito doutrinado. Sim. Se ele for nervoso de ficar de xingando e de preto velho falando de alto, o pai Jacose não vai xingar, não vai humilhar ele, enfim, porque ele já é um humilhado. Ele já é um espírito humilhado, mas o pai Jacose vai se mostrar quem se manda no contrato. E é, do jeito aí, que ele entende, né? É, aí eu fico nervoso, mas fico nervoso assim. Representando. É, porque pai Jacose não é de nervoso. Então. Mas tem que se mostrar pra ele quem se manda no Jucongás, filho. Que esse pensa que é porque esse é de mais forte, que esse pode chegar e fazer tudo buguncho. E esse não pode, filho. Não pode. Não pode. Claro. Mas e repeto, repeto, tanto que esse pai Jacose deu um luz para ele. Deu. Um luz para ele, para ele seguir o caminho. Já que ele não quis a luz, esse filho, pai Jacose tem que se mandar acorrentar, né, esse filho? Aqui esse não pode ficar. De. O senhor ameaçou de pegar sua bengala, avô. É, a bengala de pai Jacose bate devagar, mas ele pode doer. um espírito, quanto mais ele da escuridão, da treva, ele não tenta uma bengalada de um preto velho. Porque esse dói de muito, esse filho. É, porque é assim. Ó, esse pai Jacose vai contar um ponto pra você. Ah. Que pai Jacose acha muito bonito. É. A bengala de pai Jacó bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Jacó tem mironga e dendê. Eita. Tem dendê, tem dendê. O tem dedê, o rosário de pai Jacó, tem mironga e dendê, ponto, é assim. Dendê é o quê? Dendê é aquele muito bonito e frumoso que é usado para se fazer esse limpeza. Pai Jacó usa muito para se fazer esse uma limpeza espiritual e da saúde. Esse é esse. Quando tem algumas enfermidades espirituais. Preto velho, pai Jacose, acha menino de frumoso, dendese com junguinete. Uhum. E Jussara, fica menino, que não é o seu Jucásio. Sim, e entregar assim. Aí pra... Dendese, pode falar de. Fazer uma entrega, avô. Com padê, ali coloca uma mamona, um dendê, charuto. Não é coisa dendê de fazer entrega para Exu? Não, Gi, filho. Cada de fundamento, cada de esse do Umbanda, uhum, serve para Kaliun de preto. Dendê de esse cinze. Algo muito importante para um patê de um de Exu. Uhum. Para fazer as oferendas minitas e frumoso. Uhum. Mas e tu mesmo, na parte da direita, uhum, só que o dendê do Exu é 11, e de pai Jacose é outro. Ah, é outro tipo de dendê. É, não, Zi, é o mesmo. Ah, só que não é o mesmo. Sorativa diferente. Não, Zi, é assim. O Jesus tem o dele, pai Jacose tem o dele. Ah. É 12. Ah, só que esse dendê. Isso. Esse dendê é de pai Jesus e esse dendê é para pai Jacose. Entendi. Pai Jacose tem esse cruzamento desse dendê para se fazer esse trabuco de saúde. Isso do Jesus. Tem de fazer a de pôr para dentro para ele. Entendi. De fazer de oferenda. Isso. A gente falou. Não dura, Zifi. Não dura. Não dura, né? Não, não dura. Não mistura. Não pode durar. Entendi. É o mesmo dendê, mas tem de energia diferenciada. É igual a água quando o senhor benze para um propósito esse, e a benze para outro propósito. Esse. Ela é normal e se mata o seu sede. Uhum. Mas e se faz a coisa e cruzar ele. Chara seu saúde. Não. Oh. E é, avô, quando a gente vai dormir, não é bom deixar um jarro com água do lado da cama para a hora que acordar, beber, e daí vocês vêm de noite e põem um remedinho ali. Pode, Zifi. Quando tem esse, mas Jacose não fala do jarro, não. Mas Jacose pede um Zifi para se trazer uma garrafa. Uma garrafa. Esse, com um água mineral. Uhum. Sabe água nerale? Sim, sim. Que se puro? Sim. E pai Jacose faz o merrédio. Isso. Mas assim. E o Zifio faz o uso dele 13 vezes no dia. No manhã, no tarde e no noite. Aí quando tá de cabana, que é esse lá de no fundo, Pega o outro garfo e se coloca mais água nela. E fica igual. É, se o remédio tá de lá dentro. Só não pode fazer sexo no mesmo quarto que tá a água. Não, se esse água fica outro canto. Não é no quarto? Não, se dá onde de um ser de câncer é pra dormir. Mas então, pai Jacó, o senhor não aconselha colocar um copo de água do lado da cama, dormir e a hora que acordar beber? Não, e pra quê, Zifi? No noite tanto vem Ziprito das a luz e vejo um cê, tanto vem os outros. Que é isso? É, Zifi. Hoje um cê pensa que o mundo diz um cê e só tem Ziprito de luz. Mas a gente tem guia, tem guardião. Tem, Zifi, tem de todo esse, mas e tem os amigos que vêm se tu mês e traz um cê no noite. Visitar? É, de passagem. Mas ele deixa chegar perto? De fio, esse é o livre-arbítrio. Esse só não pode fazer mal com as unsê. Ele já entra até dentro dos seus no sono. Olha. É, de fio, esse não faz mal. Mas e que esse quer estar perto, esse quer. Junxê já pensou? Tanto se frito que no noite vem se vê se boloco junxê. E junxê se vai se pôr o água que tá de lá e não sabe quanto se frito adentrou o seu leito. Ai. Esse não é menino. Então você tem que fazer direito. Quer merrédio? Lugar de merrédio. O água é se fazer e se matar o sete de um sete. E no leito não se põe de água. Porque eu uso água só se você tivesse cedo. É, já você pode se pôr. Sim. Mas e para merrédio não, se não. Tem o jeito certo de se fazer merrédio. E esse jeito é visitando o preto velho no terreiro. E esse faz o remédio. Ali e faz o remédio. É, porque daí aí esquece o remédio. Daí é pra casa. Eu deixo no lugar onde eu não faço sexo. Nem é, Zifi. Esse aí faz uma coisa e não acha menino de promúcio. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Senhora. Assim. Se você... Zifi, tens um plano espiritual? Sim. Que quando o Girimundo tá se trabucando, nós leva ele pra lá pra descansar. Lá tens um camo. E tem-se um arco com merrédio. Enquanto ele está já casa, trabucando, esse merrédio está sendo dado o passo. Nesse merrédio, exibido de luz, de médico dos passos, de médico do plano espiritual, está de laje e se purificando esse ar. Quando ele acorda, que está de pronto para ele voltar para o jureio dele, aí eles e tomas e esse. Isso, entendeu? Lá é o lugar para esse. Porque esse tem de luz, Zifi. Se um ser de espírito vai para o lugar de luz, enquanto nós de trabuca. Se ele não vai para lugar, é, de vez em quando, quando é necessário, e se leva ele para se dar uma volta, para fazer algo de caridade. Mas não é muito menino de famoso, né, Zifi? E se ficar levando de fio que está se emprestando o ureio dele, faz e fazer uso cor. Mas assim, socorro. Agora no noite, quando tá dormindo, é. Aí é outro coisa, né, é. Zifi? Tá dormindo, tá descansando. Usa o aparelho. Porque se o aparelho dele não tá descansando, o aparelho dele tá sendo usado. O senhor falou que, até abrindo um parênteses, que em ocasiões o senhor me viu pela aruanda. Certo? Certo. Como é que eu cheguei daqui até lá? Você foi no Ziprito. O seu corpo ficou e você estava dormindo. Mas você chegar sozinho? Sabe, Zifi, você sempre tem alguém que te conduz. Você nunca está só. Entendi. E esse sempre tem Ziprito do lado direito, do lado esquerdo, nas à frente e nas atrás. Você nunca está só. E vai lá não é para passear, né? Não, você vai fazer o seu missão, porque você tem no plano de você, no mundo de você, e tem de fora também, lá no plano espiritual. Mas que trabalho que eu faço lá? Ah, Zifi, é tantas coisas bonitas e formosas. Zifi, você tem a missão de menino, então você faz de tudo um tico. Aí você ajuda muito os espíritos, Zifi. Você tem o... Você tem mais de facilidade de doutrinar, ajudar um ziprito, ou esse de trabuco seu, do que você. Próprio de age assim. Sim. Você tem mais de facilidade de estar junto com o ziprito. É, do que você encarnado. E é mais fácil. Nós usamos você, porque você tem muita de força espiritual. E todos os filhos que se drome e saem do corpo, é sempre usado para árvores. Para alguma atividade. Sempre. Entendi. Para que nada seja inútil na natureza. Nada, nem na de um material e nem no espiritual. Certo. Então, finalizando aquele assunto, vô, quando o preto velho benze e faz um remédio que a gente leva para casa, que lugar que é bom deixar? No lugar, no canto que você colher. Menos no leito. Entendi. Menos no quarto. Menos no leito de descanso, né, Zifi? Claro, entendi. E o preto velho vai fazer um remédio conforme a necessidade da pessoa. É assim, Junxê precisa de água para Jacó e está vendo boloco Junxê e fala que Junxê vai precisar de um remédio. Aí Junxê vai, traz o água no Rafa, num turalho e Junxê faz. E aí Pai Jacó faz tudo que Junxê necessita. Faz um ser dormir, que um ser não é bom para dormir, faz um ser ir se pôr para dentro, faz um ser engordar, que um ser faz muito magro. de muita coisa. Claro. Faz um ser ficar mais calmo, que um ser não consegue. Uhum. Tudo para já quase pôr lá dentro. Nossa, vô. Vovô, por que que nos terreiros hoje em dia as pessoas gostam de respeitar aquilo que acha certo e não escuta os guias que chegam, sobretudo o dirigente espiritual? Não junta? É. Porque é surdo. é surdo, é tudo surdo. Porque se vem de procurar ajuda, tem que juntar, filho. Tem que se juntar para se sair todo menino e se formoso. Porque se vai e se vinge no conga, para se ter uma surda cujo um preto velho, ou qualquer entidade, né, entidade umbanda, tem que estar pronto para se fazer tudo menino e fromoso. Uhum. Que senão não é menino nem se vinge. Pai Jacose fala, filho, está se passando com Pai Jacose quer um tratamento para um ser. Vai se fazer de 13 lua. Esse. No outro lua, esse. E no outro lua, esse. Ponto. E vai se passar 13 lua, 13 quarto, né, Zifi? Que é o trabuco nesse congá. 13 quarto, você vai passar com o Pai Jacose. E se começou nessa lua, falta? Duas. Falta duas. Ponto. Se filho faz o tratamento menino de fromoso, resolve muita coisa. Uhum. Agora, se esse filho vence e não junta o que o João Preto Velho pede, para que esse que está se da frente de Preto Velho? É, não adiantou. Não adianta. Se um chegando a adentrar no Jucongá para se pedir ajuda, tem que se ser assim. Igual esse o médico da terra, né, esse filho? Certo. Médico da terra está umido. O redondo faz um cheiro. É, se pôr para dentro. E tem que ter o tempo certo, não é, filho? É. Então, se você não fizer certo, e se não vai se adiantar o seu tratamento? Porque você não está fazendo nada certo. É. Então, se o João Preto velho na espiritualidade, é um João médico, só que do espaço. Uhum. Mas já quase trabuca muito com o João ergo, né, filho? É. Mas tem muitas coisas que só o ergo não resolve. Nossa. É, porque tem muitos filhos que tem esse problema muito sério, filhos. Que a erva não vai se resolver. Não vai. Aí se faz um banho, e diz assim, essa doença, né, filho? É. Porque as ervas cura. E o banho, que esse congá tem muito banho. Uhum. Esse faz muito banho. É menito e fromoso. Usa o ervo, faz tudo menito, sente o velho com anjo de guarda. Faz um queimo de pólvora, sabe, Zifi? Isso tudo é importante, é um tratamento, Zifi. Uhum. E tem que ser levado sério, porque senão não tem esse trabuco, senão se não tem more, está tudo fechado. E nós estamos aqui para abrir, né, Zifi? Tá. Com a permissão de Deus o Todo Misericordioso. Sim. Vovô, o trabalho já é programado, por exemplo, a pessoa que vai procurar o senhor, do momento que ela vem para o terreiro, já sabe bem antes de ela chegar com qual preto velho que ela vai passar? Não. Ah. Não, porque gente aqui tem de muito, né, gente? Então. Aí diz assim, deixa eu ficar com as mochi. Quando eles adentram no congá, aí sim já é dado cada tência, cada tência Já sabe que o preto velho é já aquele que vai resolver o problema. Já quando se é dentro aqui dentro. Isso. Quando ele vem, se não. Porque quando ele está se vindo, se vira, usa assim, um exemplo. Todo quarto, às 8 badaladas, começa o trabuco, certo? Isso. Aí, já exige, desde o manhã, o manhã, já se começou hoje a ter essa ligação de Cucongá com o plano espiritual, enfim. E já aí já vem o guia, tudo, o guia fica se protegendo o Cucongá, para tudo sair direito. Não sei se pensa que é só no movimento, não é só no movimento. Se não sei se resolver de último movimento que não vai se ter, vai se ter assim, espiritual. Se não sei se não vai se pôr bolhó, mas entende sim, nós fica se trabucando e ajudando o espírito. Que nós estamos aqui não é se pode ajudar só o desencarnado, é para ajudar o desencarnado do mês. Aí se o congá está fechado, as a porteira, mas esse aqui dentro está cheio de espírito. E o Jutrabuco é normalmente menino e famoso. E quando a pessoa vai embora de um atendimento, que conselho o senhor dá para ela? E de muitas de fé, de calma e ciência. Paciência. Fé, calma, calma e ciência. E paciência. Esse. Que é o começo para tudo, né, gente? Sim. Se tiver de fé, cansei. Se tiver de calma, tudo chega a ser um momento. E se tiver ciência, fica tranquilo e deixa nós de trabucar. Mas pode sair de uma consulta com o preto velho e ir pra balada? Não, pra não, de bugunjo não. Que isso? Nada de bugunjo, Zifi. Se você já veio dentro de um lugar, porque o seu ouvido não tá menino nem se formoso. Sim. Então você tem que se fazer tudo menino e se formoso. E da onde tem bugunja e de marafa, e de drogo, não é esse lugar de abençoado para preto velho e trabucar. É esse. Porque se não adianta um serviço no congás e limpar, e sair da 15 e se fazer os usos dos marafos, enfim. Ah. Tudo que você se retirou de aqui, vai se juntar demais, porque você está de limpo, aí o malo vai ver menino. Olha que luz menita, vamos ir lá. E gruda tudo em você. Tudo pior do que estava se grudado. Ah. Esse filho, vou dar um cheio. Sim. Se você vem de um congá, se você quer ajuda, o malo você tem que tirar do seu ouvido. Porque você tem que saber o certo. O certo é de não fazer o uso malo de certas coisas. Do mundo diz você que é de pecado. Se você faz o uso de filho, você já se pensou que se tem um médico que diz que trabuca no Jucongá, e se sai do Jucongá e vai pro Jumarafo, e aí, irmão? Que bugunça esse filho! Que isso? Você acredita que esse filho trabuca com um junguia de luz? Ué. Não, Zé. Não, não, Zé. Tudo junquiumba. E se preto das a treva. Que porque se quem se faz o uso do marafo dentro de uma gira de filho, esse filho não é iluminado. Porque o Jumarafo é de quem, esse filho? Da onde tem bagunça é de quem? E o que o Zipito Malo gosta? Não. O Zipito Malo, que quer se fazer bugunça. Uhum. Porque já esse Zifio vai perguntar, mas e Jesus, e se faz os usos? Mas cada coisa tem o seu fundamento. Uhum. Nos entura uma coisa com outra, Zifio. É o Jesus que está se bebendo para se trabucar. E fazendo a limpeza do tência. Agora, o Zifio, que está se trabucando com Jesus, sai e vai fazer os usos do marafo, Zifi. Esse não está ajudando nada, Zifi. Tá. Esse está fazendo malo para ele e potência que vai passar com ele. Então, se por isso que é muito importante, Junseja aí, boloco em Zipajacosa, presta atenção. Se Junseja está não correndo, presta atenção. O Jumarafo não é permitido, não. Pajacosa não acha menino de fromoso. Nem de marafo, nem de drogo, nem de bugunço. Porque Junseja vai estar de carregando de preto, de Junseja, e um doento não cura o outro, de filho. Nossa, avô. O senhor já viu acontecer isso? Já, de filho. É o que mais sucede. Oh. No Jucongá que tem no mundo de Junseja. Se acontece no congá da sua casa, o que o senhor fala para o menino? E de pulso. O Que é isso? E ege fiz de púrcio, porque já a doutrina já aqui, eles já sabem como é que é. Que isso? Todos os espinhos aqui, entra já aqui dentro, já sabendo. É, não se pode pro bugunjo, e não se pode fazer o uso do marafo, e nem do drogo. E se ele fizer contigo, cujo guardião tranca a rua das armas, conta tudo. Oh, meu pai. Ege sim, porque tem já proteção. Ele vai se lá de onde está fazendo e quando tem o reunião judeu, ele conta tudo e ele de púrcia. Mas a coisa não púrcio ainda não, Zifi. Mas é caso de expulsão, mas de seu judrão, é, Zifi. E região da Zumbanda é de coisa séria, Zifi. Religião. É, tem de esse Zumbanda é coisa séria. É, o espiritismo é muito sério, tem de muitos fios aí brincando de se mexer com o espírito. E tá se mexendo com o espírito errado, Zifi. Nossa. Então se não é menino nem se fromoso, Zifi. Se quer um cheio de preto velho, quem se tá juntando preto velho, e junta. Junta. Se tá fazendo, para, Zifi, porque esse congás não pode ser esse sujo. Congás tem que ser o lugar de todos os seres humanos vir para ajudar, e principalmente o médium. O médium não pode sujar o seu reino para se cuidar de outro que está se precisando, Zifi. É. Um exemplo, Junxê é médium, Junxê vai lá no bugunço. Ele faz uso do jumarafo, do judrogo, fala mal de tudo, e de coqueiro, e se fica assim, e aí você sai e vem para dentro do jucongá. Como é que você vai ajudar alguém que está precisando, Zifinho? Fala papai Jacó, Zifinho. Se você nem você, aí depois fala assim, oi, eu estou dentro do Juncongá, Pajacose, e meu vidro não me ora. Eu sou médio, trabuco, e eu não tenho pataco, eu não tenho uma caxanga, eu não tenho um rodador. Por quê, Pajacose? Porque você está andando errado. Nossa. E se tem que ter que... E se que fício? É, sacrifício, mano. É, Zifi. Toda região tem o seu quifício. Porque senão se não é. E se Jesus não deu um quifício do vidro para um cheio? Sim. Ponto, Zifi. Tá. Então se não tem que ter quifício. Porque se você andar errado, você não pode ser um bom de um médio. Entendi. E se o espírito de preto velho? Como é que se vê nos aparelhos sujos, Zifi? É. Desde da lua que você já chegou a casa, nesse dante, nesse congás, esse filho está se fazendo jujo, seja o carno vermelho, não está fazendo jujo, não está tendo essa bobiça que você faz. Carne, né? Carne mesmo. Esse, e nem essa bobiça, esse que você faz. Sexo. É esse, sim. Esse, e não está, bobiça. É, e você está fazendo o banho, menino de frumoso, para limpar o jauro, está de comendo limpo. Por isso que está fácil, Zifi. Do espírito tudo trabucar nos lombos dos filhos. Oh. É, Zifi. Porque não adianta você vir de tão longe e chegar a casa, os médios estão tudo impuros para você fazer esse trabuco seu. A casa pode ser a melhor que existe. É, Zifi, mas hora... se os médios não andar direito, você vai fazer o seu trabuco só com o juquiúma. Eita, bô. Mas o senhor não ia deixar. E agora dessa lua para frente, eu não deixo você fazer esse mais. Não, mas dizendo assim, se a sua médium... comesse carne, fizesse que não ia fazer, não ia deixar o ciúme pra mim falar. Ed, não, Zi, não, Zi. Você pode ficar cochegado, que aqui dentro desse lugar tem de quem se manda, viu, Zi? E esse obedece. Esse obedece porque sabe que é muito importante a região fazer a caridade. E não é só porque a gente está na casa, não. Esse é sempre assim. Certo. Muito respeito, Zifi. Tem muito humor por esse zumbando. Amor, né? Esse. Então não adianta de parecer um já coisa para você, só de agora porque você está na casa. É. Não, esse é sempre desse jeito. Tá certo. Mas agora você está falando do julmolimento, porque esse dos julmolimentos requer muito mais de força e de fé para se fazer. Claro. Mas os outros movimentos, quando eles estão aí para se fazer ajuda do terça, Ele é do mesmo jeito, Gifi. Não faz uso. As aqui dentro desse congá não tem uso do jumarafo, não tem uso da já. É, da jabobicha, não tem quando vai estrabucar, né, Gifi? Tá. Mas quando depois passa, ele faz o que quer, né? Tá. Mas e pro bugunço não, e nem o drogo do mês não. Tá certo. É, sabe, porque nós em preto do mês sabe que Zunchese é ser humano, claro. E repita o que Zunchese precisa, né, Zifi? Sim, reconhece nossas limitações. É, Zifi. Vovô, o senhor falou nem droga e nem festa ou bagunça, mas assim, pode sair de uma gira ou antes de chegar para o trabalho, dar vontade de fazer sexo e fazer? Não, se fizesse não trabuca. Isso, mas depois do trabalho pode. É, se não for de ter de nada pro outro lua, pode. De trabalho, né? É, Zifi, quando tens um encontro de um corpo material com outro corpo material, é. Tens um zooplasma, uhum. Que Zunchese solta, diferenciado. É. Porque se você tem alguém, um banheiro, ou um panheira, um rabo de saia, ou um rabo de caça, que é do mesmo zucongá, o zudoce tá limpo, não tá, Zifi? Sim. Não é de, normal, já de energia tá menina de fromosa. Porque os dois estão tá fazendo as missões de junta. Isso. Mas e mesmo assim nas reuniões, não pode. Mesmo estando do doce junto, no jucongá e se fazendo tudo direito. Uhum. Mas se agora, se você não tem um rabo de saia e nem um rabo de caça, se você sai do jucongá, sabendo que vai ter de um trabuco. Porque de nós, Zifi, mesmo no momento que não tem de nada, o jumédio tem que estar de preparado. Porque a qualquer momento, nós pode precisar de vice em terra. Sim. Sabe? Sim. Mas aí, quando não tem de nada para ser feito, aí, se não tem um rabo de saia certo, nem um rabo de caça certo, e não está de dentro do congá, saber com quem você vai pro leito, né, Zifi? É. Porque se tem muitos zifios que tem umas energias muito malas. É. E pode sujar com os aparelhos e de menino e fromoso. Porque nesse momento tem muitos espíritos das da treva, e de quiumbas e zegum, que se gosta de ver as coisas erradas, Zifi. E já coisa que é de assim. Para vocês é normal, mas para preto velho não é normal. Então se suja o auro, suja o toplasma. E já existe um cheio de tense que se deixar num trabucase e vim se fazer o banho de limpeza. Entendi. Entendeu? Sim. Vovô, como que os pretos velhos veem e se existe alguma diferença do sexo entre homem e mulher e sexo entre homossexuais? É, de preto velho não tem esse jeito. Preconceito. Não, esse não tem. Nenhum guia das Umbanda tem esse jeito. Sabe por quê, Zifi? Uhum. Que se para preto velho e se para todos os guia das Umbanda, ou seja, todos vocês no mundo diz um seis, nos importa as opção de cada um diz um seis. Importa. E importa que um seis é tudo filho de Deus. Uhum. É esse que importa. Uhum. E se um seis está já casa procurando ajuda, nós vamos dar ajuda. Nós não estamos preocupados se vocês não gostam do rabo de saia ou se rouba e se gosta de um rabo de caça. Uhum. Isso para nós, enfim, muitas das vezes é missão. E tem que repetir. O que Deus faz, nós não estamos aqui para julgar o que Deus faz, enfim. Nós estamos aqui para ajudar, enfim. Uhum. E tem muitos filhos que nascem assim, que vêm de cabureco, é. E de tico, tico, tico. E já isso vai ficando dante, dante, dante. E já isso, nós vamos falar de o quê? Se fosse de de aprovação de pujo sangue, ah. Se fosse de aprovação de pujo fio mesmo, se é de tudo, é de missão, de fim. Então, se nós não está aqui, se pode apontar o dedo. No joelho, duvido. Sim. Nós só quer, o importante, nós quer que chegue só a Deus. E ponto. Claro. Então, assim, e do mês não tirar o vidro do próximo, né, Zé Filhos? Tem que se, tem que se ficar menito, tem que se andar de menito. Pode ser assim, mas e nós, preto velho, e principalmente de pais após de Aruanda, e tem muitos de filhos que vêm já cá nesse congás. E é assim, que se gosta de um rabo de caça, que se tem de gola com rabo de caça. Rabo de carte e rabo de carte. Casado. É, sim. E tem de rabo de saia com rabo de saia. De filho, se todos os filhos do mundo desunsesse, pensasse e fizesse, agisse como preto velho, o mundo desunsesse estava muito diferente, de filho. Ah, muita paciência. Porque esses é muito, esse muito cioso. O mundo desunsesse é cioso. Precioso? Não, sim. Malicioso? Não, Zé, esse. Preconceituoso? É de muito. Muito? Esse não sei o que é certo, o que é certo. Nós não tá aqui para se falar se um e o outro tá menino e formoso, se é feliz. O importante, esse filho, é ter o sentimento de amor pelos próximos, por o Deus, e ser feliz, né, esse filho? Eu não tô aqui para se contar os erros dos filhos. Não tô, esse filho. Vovô, a igreja é contra o casamento gay, porque está fora da doutrina deles que homem foi feito para mulher. E chave. E o senhor falou que é uma coisa que Deus que mandou nascer assim, por conta é de... Missão, missão e karma. Missão e karma. Esse. Então, a Umbanda é a favor do casamento gay? É, esse, filho. É, sim, porque nós não tem jeito, filho. Nos importa esse diz um seis, rabo de saia, rabo de saia. Os pretos e filhos, iluminados e pretos e evoluídos, eles não têm esse diz um seis, que é esse, o rabo de carte ou o rabo de saia. É os dois. É os pretos. No plano espiritual ele não tem essa diferença. Não. Não se sabe se é ou rabo de saia ou rabo de carte, porque esse lá não tem esse... Como é que se fala, não sei se fala? Não tem de... É, de não tem de filho. Distinção. É porque é assim, posso te falar para um ser, mas a coisa aqui está de um corpo de um rabo de saia, não está? E ponto. Isso aí, filho. Qual que é a diferença de pais após trabucar num rabo de saia, num corpo de um rabo de saia? Não. Se eu não tenho esse utilidade do meu... de ser rabo de caça. É. Eu não tenho essa utilidade de mostrar que eu tenho que... Esse negócio, diz um ser. Sim, sim. Esse. Sim. Não, no plano espiritual não tem essa coisa, não. Não. Não. Por isso que se fosse mostrado no trabuco, que um rabo de caça pode ser muito jumbente se trabucar com um moça. Já bomba gira. E esse fio não é esse rabo de saia. Uhum. Ele é um rabo de caixa. E continua sendo um rabo de caixa, esse fio. Oh, meu pai. Ponto, é assim. Tem terreiro, vô, que proíbe que uma mulher namore outra mulher dentro do terreiro, um homem namore outro homem dentro do terreiro. E de dentro do Jucongás é tudo os irmãos de fez. Ou que uma mulher namore um homem vice-versa dentro de um terreiro. No terreiro é para trabalhar. Mas e fora do terreiro, os filhos da mesma casa podem se namorar, vô? Não, assim, filho. Que poder isso? Pode. Uhum. Você é mais... É. Isso. E se não tusta, não. Não tusta. É assim. Pode-se sim. Ter algo que vai se ter tudo. Ah. Tudo. É, um gola. Esse, um gola. Pode ter um comprometimento. E sério? Não só sexo assim. É, não é bagunça. Não. É assim, fica já faz um tipo e depois não, nem come o boloco, boloco. Uhum. Fica de bagunço, né, filho? É. Mas se for um moro verdadeiro, que um se teve pelo outro, e já sabe o região, já se entendido, né, filho? Isso. Já aceita. E fosse bater algo muito sério, que pô a gola, aí é menino. Agora se fosse fazer só um movimento, não. É melhor e nem um coloco no outro. Uhum. Que esse faz a coisa não acha menino. E de dentro do jungongá, tem o rabo de caixa e o rabo de saia, que é esse gola, um com o outro. É menino. Só que já aqui dentro é tudo irmãos. Não é esse gola com o outro, esse não é um pai, esse não é um mãe, não tem esse ligação de aqui dentro do Jucongá. Todos os filhos estão dentro do Jucongá para se fazer a caridade. Uhum. Nada de ficar com falta de respeito, nada de ficar com um braço, com um beijo, esse não. Tem que ter seriedade e ter de muito respeito. Porque esse lugar é sagrado, né, Zifi? Sim. Não é bagunça. Não. Vô, dizem que quando a gente morre e está assim, um pouco ainda materializado espiritualmente, a gente sente vontade de comer, de beber, sente. De dormir, de sei lá. Também sente vontade de fazer sexo? Ih, Zifi, um cheiro tá tão taxadinho, né, Zifi? Ah. Tá perguntando muito não, mesmo. Não, né? Mas é que tem que tratar esse assunto, porque sempre mando um montão de perguntas. É, Zifi. E eles têm medo de falar com esse Zifi é muito rioso, Zifi. É muito curioso? É, é tudo rioso. Eles têm medo, vô, no terreiro deles, de falar pro espírito tomar um xingo. E perguntar pros espíritos que ele tem vontade de perguntar. Ah, sim. Não, sim. Mas a coisa é menino de Flumoso, vai se responder, Zifi. É já assim, quando Zé é desencarnado, quando Zé passa sete luas, que o espírito ainda está no plano espiritual, né, Zé filho? Está já casa ainda, e Zé fica perto do Juxango, e Zé sente ainda de vontade de dar um braço, e Zé choroso, Zé triste. Isso. Quando passa o certo dia, sete luas, ele é recolhido. Aí Zé sim, tem um momento de saber se ele é espírito. Claro que todos os espíritos passam pelo umbral, esse filho. Isso. Todos os espíritos têm todos? Esse umbral. Todos, esse filho. Pode ser quem se for. Por que que se passa pelo umbral, esse filho? Porque tem esse coisa, não sei se ainda vai desencarnar e não vai conseguir pagar de tudo. Não. Mas a menos que isso não seja dentro de um canto e se fique lá pro resto do vídeo de vocês. Não fala com ninguém, não tem de nada, fala, fica quieto e se puro, esse filho. Puro, aí desencarna e vai direto pro plano espiritual. Mas diz um seis vivendo nesse mundo diz um seis e não. Porque diz um seis está em aprendizado todo o tempo. Uhum. E diz um seis e tem fraqueza, diz um seis tem pecado, diz um seis cococa, diz um seis fala, um seis é muito coqueiro. Mas não leva com bravo. Não, Zé não leva, mas ajuda. Porque uma cococa pode trazer um discussão, uma maldade. E Junxê com a cococa, Junxê fez e foi o causador de uma discussão. E já vejo até do desencarne, Zé. Porque Pai Jacó já viu de muitos fios, por causa de uma cococa de mal de falado, desencarnar outros de filhos. Oh. Então Junxê é causador desse desencarne. Junxê vai se pagar por esse, né, Zé? Sim. Então, esse pecado não é só o pecado de fazer isso por bugunço, por droga, por vício. Não, Zé. Tem de muita coisa. Então, se não sei se vai ter que se passar, mas se não permanece, porque é nesse momento que ele vem ser resgatado. Viu, Zé filho? Aí se vem Zé Prito, menino de Frumoso. Quando o Junxê é merecedor. Nossa. Aí Junxê é arregatado e leva para um plano mais elevado um tico. Mas não é zumbrado. Aí Junxê sai de lá e vai ficar dormindo. E se fosse o espírito que não dá de entendimento, não se tem o conforto, conforme de estar desencarnado, fica se dormindo muita de lua. Aí quando acorda, aí se vai se falar para ele. Se filho, sucedeu isso, esse. O se filho vai sentir falta, mas a primeira pouca lua, se filho. De alguma coisa, de pôr bloco no juxango, de ter um braço, de pôr algo para dentro. Aí é da onde chega o espírito iluminado e dá o água bendito. Uhum. Esse água bendito é o que faz de tudo que o matéria sentia, vai se ficando para trás. Aí ele vai se purificando o espírito. Entendi. Então é quando, o senhor falou, todo mundo passa pelo umbral. Para expurgar, assim, as coisas que faltou. Esse. Não, que faltou espiar, esse parar, fala que é o certo. Isso. No momento do certo. Uhum. No momento do acerto. Esse. Então, daí, passou pelo umbral, expurgou, mas ainda assim as dívidas que não foram pagas, vai ter que voltar. É, se for de algo que é de muito e de malo ainda, de filho, aí não vai ser os espíritos de luz que vem por causa de um ser. Que é isso? É, aí se vem de outros espíritos. Aí um ser vai ficar de lá, de permanecer de lá. De. E esse espírito que vai tentar ajudar um ser, às vezes, da onde um ser errou. Aí se você não aceitar o perdão, se você não pedir com o batedor, se você continuar falando que você não errou, que você está certo, que você não fez isso, que você não fez aquilo, quanto mais tempo você vai ficando lá. Até pai de santo vai com bravo? É, de tudo. Se fizer tudo errado aqui, vai de tudo. E é pior, porque os espíritos que se fez bagunça aqui no mundo de vocês, vai estar de lá, de tudo atrás dele, já, cobrando. Já estão experientes lá, né? É, se fez estar de lá para isso. O Juscelio também se vai. Quem é esse? O Gélio. Evangélicos. Os evangélicos. É, o Tório também se vai de mundo. Tudo passa pelo umbral. Tudo passa. Se tem alguém escutando a gente voar agora, a mãe dessa pessoa vai morrer e vai com o braço, isso é certeza. Todos os gente. E aí o que, que ele pode fazer, vó, ela, para ajudar a mãe dela a ficar o mínimo de tempo possível no umbral? De ajudar, de quem pode ajudar de cara? Não, de filho. Não, de esse não. O de filho não pode ajudar, de quem pode ajudar de é o próprio de filho. Ah. É, de assim. Gente. Vamos ver. É de assim. Se você foi muito malo aqui no mundo de vocês, fez mal para os filhos, matou fez, animal. Fez o chorro, o gato, se você fez de códia, se você fez de fofoco, se você fez assim, não foi um bom de pai, um bom de mãe, se você não foi um bom de filho, se você tirou a vida de alguém, se desencarnou uns irmãos, se você foi causador de uma discórdia, se você não teve Deus no batedor, se você ficou fazendo mucumba pro outro, se você traiu o rabo de caça, o rabo de saia. Traiu? É, traiu junto mesmo, o rabo de caça, o rabo de saia. Nossa! Se você fez tirado de cabureco, de rancor de cabureco, se não queria esse tu mesmo. Se você teve a missão de fazer as caridades, e já chegou e tá se pegando o pataco tudo, por o coloco dante, esse tu mesmo vai ser cobrado muito dele, porque o pataco dele não vai se pagar o pecado dele. Se você trabucou com os filhos, sabendo que aqueles filhos não eram de luz e estava se fazendo mal para os outros, vai te pagar tu mesmo. Se você é tantas coisas, por isso que eu falo para você. O mundo diz um seja, é de muitos impuros ainda. Não, não. Sabe, filho? Então por isso que todos vão passar. Uns vai se indo e se embora. Vai se indo, vai se sendo recatado. É só um caminho, né? É, mas e tem esses outros que não vai se conseguir, filho, sair de lá. É, aí se dá onde vai se falar para ele, vai ficar de lá de um bonjo, luas e luas e sofrendo, e depois você vai ter que encarnar de novo. O que, que é isso? É, ainda vai nem poder dar um abraço no pai Jacó. Não, gente, filho. Não, a gente vai pôr boloco em pai Jacó. Que é isso? Porque pai Jacó vai se regatar, né, filho? É. Mas o pai Jacó não fica lá. Sim, sim. E se quando tem a lei divina, eles fala assim, pai Jacó, o filho tá de lá, precisando de ser regatado. Já aceitou, já fez isso, pediu perdão de para Deus, já fez isso, isso e isso. Aí se já foi de visto tudo que o Zifinho fez. Tudo o Zifinho foi de visto já, Zifinho. Zifinho do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe os médicos da terra? Esse Zifinho que tira os cabureco das Zifias, que das rabos de chaia, que esse que tira. Uhum. O que se tira os filhos? O aborto. É, os médico da terra, que no papai Jacó não é médico da terra, esse um quiumbas encarnado, né, filho? Uhum. Esse filho vai se pagar muito. Quem faz aborto? Não, quem se... É os médicos que tiram, vai pagar. Ah, muito. Tá, entendi. Esses não sai do umbral mais e não. Já imaginou tanto esse preto que vai ficar atrás dele chorando, filho? Nossa, de tanto desfiozinho que ele tirou. Com peso nas costas. É, enfim, não consegue se sair não. Mais. Vovô, pedir perdão ajuda? Ajuda muito, quando é do batedor, enfim. Tá. E não se fazer de novo. Pedir perdão em árvore, com o batedor aberto, mas e depois de fazer tudo de novo? Não, aí não tem jeito, não é perdoado. Vovô, quando a mãe da pessoa que está assistindo a gente vai morrer, vai para um umbral, o senhor já falou. Daí eu perguntei assim, se a pessoa, por exemplo, mandar rezar uma missa de sétimo dia, ficar fazendo oração para ela, não sai mais rápido do umbral? Não, de Judas. Judas, é um luz, né, de filho? É. Mas os espíritos, de filho, é os espíritos que tá de lá, que tem que se conhecer, de. Porque senão eles não tem esse valor, de filho, haja lei de causa e efeito. Nossa, mesmo. É, de filho, porque se você faz de mal e faz a coisa e depois vai ficar de tentando ajudar você, você não vai aprender, de filho. Como que você vai aprender se você não vai se passar por que você tem que passar? Certo. Aí se não tem as leis da causa e efeito. Não. E se faz, e se paga. E ponto, filho. Então se pode ajudar um chango, fazer esse, fazer um míssil, faz um congase, acende um velho, pede para os espíritos superiores, ajudar. É de menino, esses filho. E de filho? E sim, vou te explicar. Sim. O de filho tá lá de umbral, tá te precisando de luz, né, de filho? Sim, sim. Porque de lá de curo, lá de feio e frio. Aí esse que o sangue rezou para ele, vai se chegar até a esse, vai se dar um lento. Um acalento. Pro de preto do de filho. Uhum. Mas e só? Só? É, vai se dar um lento. Uhum. Mas não vai ajudar porque o fio é que tem que se aprender. Causa e efeito. Nossa, avô. Yes. É um negócio de uma reforma íntima, por exemplo. Yes. Tem que existir. Se Deus, se Deus o Deus, o Jacanço, faz um ser vinte no mundo de Junceze, faz um ser pagar e fazer tudo direito. Mas aqui o solo, tudo bonito, o ar, natureza, a natureza, os amigos, os famílios, tudo perto de você. Não adiantou, filho. Então você vai se ver pelo lado malho, né, nossa, filho? Mas vai se ter se quiser aprender. Vai ter que aprender. Que Deus o quer, filho, é que todos vocês dá valor neles, filho. Oh, pai. É, filho. E você não tá dando valor. Por mais que eles deixou Junceze nesse mundo, menino de fromojo de Junceze, Junceze ainda continua fazendo errado, filho. Ah. E não chega o certo. Ah. Então, se Junceze ou de outro, Junceze vai ter que se aprender, filho. Aí, se o pataco não tem de valor, o jipô para dentro não tem de valor, o veste não tem de valor, o que Junceze tem de material não tem de valor. Não. Tem esse valor que se você é e preto. Entendeu, gente? Sim, senhor. Ovô, de tudo que a gente falou hoje, o senhor quer ressaltar alguma coisa para a pessoa realmente levar para casa? Quero. Daí depois vamos quero te falar. É já assim, mas após esse picuado, que seja de muito importância para cada um de vocês. Que se você se para e se pensa muito bem, filhos, ainda já há tempo de vocês se mudar a caminhada de vocês. Por mais que vocês pense que não há lugares iluminados, tem de muitos lugares iluminados, filhos. Tem de muitos lugares que tem de Deus o presente. E vocês tem que pôr no batedor de vocês. Se vocês sofrem, é porque Junceze procura, cujo próprio mão de Junceze. Se Junceze vai se no congá e lá não está menino e formoso, Junceze não tem que se misturar com esse congá, esse fio. Não tem que se pegar uma energia que não é para Junceze. Sai, esse fio. Sai pela porteira das à frente e vai se procurar um lugar menino e formoso. Sabe por quê? Porque na hora do prestado do canto, do conto, Junceze vai se ter que se pagar pela atitude de Junceze. Aí se nem o pai do santo, nem a mãe do santo, vai se estar lá para ajudar Junceze. Só vai se dar Junceze e Junceze. Aí Junceze tem que se ver que se Junceze fez errado, tem que se pagar. Então se encanto pode, e se brando o batedor, e se faz tudo menito, e se pensa com o redondo, menito de fromoso, não junta que é e os outros que é malo para vocês, junta coisa menita, junta o que é que vai fazer vocês crescer, espiritualmente, Porque esse Deus, esse tão menino e frumoso misericordioso, que ele vai se dar de tudo para vocês, conforme o merecimento de vocês. E ponto. Louvado seja. Que assim seja, Zé Filho. Então, eu vou passar agora uma mensagem final. O senhor passou o que era para as pessoas assim... E se pagou, Zé Filho. Guardar bem, né, vô? E o que é a sua mensagem final para esse dia tão bonito que encontramos com o senhor e aprendemos muito com o senhor? E de graças a Deus. Né, Zé Filho? Sim. Aí, se prendeu hoje com você. Se agora vai se falar sempre graças a Deus. Graças a Deus. É menino esse, Zé Filho. Por isso que você é tão iluminado, viu, Zé Filho? Por causa dos seus graças a Deus. Então, Zé, mas agora se vai se falar para você, Zé Filho, que és muito menino e frumoso, tá, Zé? E se falando com o seja aí, eu não sei o nome dessa coisa, desse desafio, mas e canto para Jacó de falar com o seja, que sirva de acalento para o seja e de ajuda para cada um de vocês. E talvez, de filhos, o seja está se precisando de ar, que de pai Jacó está se falando para o seja. Então, se presta atenção e faça menino e frumoso. Porque se faz a coisa que está falando, não é de toa. Tudo tem um porquê, Zé Filhos. Então, se junta. Mas se junta e se presta atenção. É, não é de só de juntar. É de fazer o deferento. Se algo está precisando de deferência, que as a palavra do Pai Jacó de Aruanda sirva para ajudar vocês. É isso que Pai Jacó quer. Louvado seja, Pai Jacó, graças muito a Deus. Muito Deus. Obrigado, Pai Jacó. Eu que agradeço de um ser, graças a Deus. Graças a Deus. Agora o senhor vai voltar para a sua Aruanda? É, se fosse fazer giro, né, Zé Filho? Se você não foi ainda de embora. É, se Pai Jacó está ajudando tudo aqui. Olha, avô, agora o senhor vai fazer, quer dizer, ajudar aqui, vô? É, se Pai continuar o trabuco, né, Zé Filho? Tá então, certo. Se Pai Jacó tem de muita coisa para se fazer. Então, se Pai Jacó sai desse direio, vai se trabucar com outro reio. Depois desse reio tem de muitos irmãos que necessitam de preto velho e vai se ajudar de tumense. Tem de muitos de vizinho que está de perdido. Pai Jacó vai se dar o lento. Tem de muitos de fio querendo tirar o vidro. Pai Jacó vai se lá falar para esse que esse é um cisão que não tem volta e que não é menino nem de famoso tirar o vidro. Falando em tirar o ouvido, sabe o que é, Zé Filho? Por que Pai Jacó falou esse? Porque tem muitos filhos que pensam que quando vai se tirar o ouvido, vai se resolver muitas coisas dos seus problemas. E se não vai se resolver, vai se causar mais problema. O tirar do ouvido é um pecado muito grande para Deus, Zé Filho. E Deus não acha menino nem de formoso. Esse desafio que se fala que é de forte, mas no momento que sucede algo, se entrega ao pecado, né, desafio? Então, se quando tivesse assim, se alguns desafios tivessem juntando Pai Jacó e estivessem precisando de um cheio, Pai Jacó fala, desafio, nada para Deus é impossível. Tudo que vocês precisassem, vocês fazem assim, ó. Um cheio, faz um cheio. Um cheio. E sopra, e cheira a rosa e sopra a vela. Cheira a rosa e sopra a vela. Cheira a rosa e sopra a vela. Que um cheio vai se ver que vai passando uma vontade de tirar o seu vidro. Porque se muitas das vezes, um cheio faz coisa errada, porque um cheio não tem um tempo de pensar. Um cheio faz de tudo. E muito rápido. Então, se você cheirar a rosa e soprar a vela, você vai ter tempo para pensar e não vai fazer o errado. Graças a Deus. Ponto. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, Gifi. Muitas agradecidas, Junxê, viu, Gifi? Esse pai já gosta que tem que se agradecer, Junxê, pela a unidade de estar aqui com Junxê, fazendo esse menino de trabalho. Oh, viu, Gifi? E muito de trabalho com o menino, e tenho certeza absoluta que vai ajudar muitos irmãos aí de. Que tá se precisando de um cheio, de um preto velho, menino de Fromoso e de Pai Jacó e de Aruanda, né, gente? Salve, Pai Jacó. Isso, graças a Deus. Esse vai de quê, gente? Hoje vai de lá? Hoje aqui, Pai Jacó, e vai embora? Pode ser aqui, vamos. Pode ser aqui? Pode, o senhor que manda. Ei, Pai Jacó. E ponto. Que assim seja, gente. Que assim seja. Dá um abraço na Mariazinha, pai. Você botou? Você viu? Se fique menino, se famoso. E se diferente, né, Zifi? Porque ele pensou que estava com medo. E fez minitinho, né, Zifi? Ele é muito minitinho. Mas agora está muito feliz com o Zifizinho. E está já cuidando do Zifio, já. É, quem não está entendendo aqui, a Mariazinha. A gente fez uma puxada, a Mariazinha doutrinou um espírito, né? É isso que o senhor está falando. E esse fez menino de Frumoso, ficou de mês com medo, sim, no começo, e depois a rapaz estava de perto dele, sim. E se deu força, e o senhor Jutranca também, e foi os menino de Frumoso, que ele fez muito, muito, muito de bem feito. E o Zifio já está fazendo o tratamento. Já. Viu, Zifio? Já, e se vai se demorar umas a década, mas ele vai ficar menino e frumoso, né, Zifi? É de mais de unjo resgatado pelo uso tenda de Zumbanda, Pai Jacob de Aruanda. Louvado seja, Pai Jacob. E de pelas de crianças, de Jerê e de Mariazinha, meninas de frumoso, né, Zifi? Que assim seja. Casa a proteção do seu tranca-rua da Isa. É, de casa a proteção desse, porque tudo, Zifi, tem a proteção do Juguia, todo desse de Congá, né, Zifi? E de muita luz, graças a Deus. Graças a Deus. Muito agradecido, viu? Agradecido. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Quero ver o velho subir e a médium não balancear. Quero ver o velho subir e a médium não balancear. Ai, ai, e aí? Que nada a ver. A gente volta bem perdido, né? É. Graças a Deus. Tipo... O que tá acontecendo? Graças a Deus. Muito bom. Mãe Ursula de Xangô? Muito obrigado, viu, novamente, por ceder o aparelho para a gente falar com essa entidade tão bonita e formosa. Amém. Graças a Deus. Como é que foi a experiência agora, durante esse trabalho, para a senhora? Ai, como sempre, é muito boa, né? Uhum. Falar de preto velho é uma coisa, assim, muito gratificante. É igual eu falo, eu tenho muita vontade. Eu queria muito, assim, ser uma médium semiconsciente para mim ter a mesma honra que vocês têm. Nossa, nem fala. De estar falando com ele, de estar vendo ele. Uma honra muito grande. Eu conheço ele assim, que eu já vi ele. Quando eu vou incorporar, aí eu mentalizo nele, eu vejo ele debaixo de uma árvore, sentadinho, com um cachimbo na boca, assim, naquela paciência. Aí ele levanta, vem devagarinho, devagarinho, eu penso, vai chegar nunca. Que pela paciência que ele anda. É. Mas daí eu já... Mas ele é muito... Você vai apagando, devagarinho. Eu tenho que estar muito ligada, né? Assim, eu tenho que estar muito em sintonia. E graças a Deus até hoje, quando ele fala que onde é trabalho dele, eu vejo ele vindo. E quando ele vem, parece que ele vai ficando mais perto. Aí eu acho que é o momento da incorporação, que aí eu já não vejo mais nada. Nossa. E assim, eu tenho vontade de ver ele falando, entendeu? De ver ele conversando, como é que é. Então pra mim vai ser uma... É sempre um presente pro médium, né? É muito bom, ainda principalmente quando ele é amado, quando ele é respeitado, quando ele é, né? É muito bom pro médium que a gente, às vezes a gente pensa assim, será que eu tô fazendo um trabalho bem feito? Será que o meu guia tá fazendo um trabalho bem feito? E aí, graças a Deus aqui, eu tenho muitos elogios, né? Não só dos meus, mas dos meus filhos também. Então assim, todo mundo chega, fala muito bem, ó, passei com tal entidade, passei e as coisas resolveram, minha vida caminhou e isso se resolveu, o meu emprego. Então, assim, eu não digo só dos meus, eu digo da família inteira, né, aqui de dentro, que é uma família minha. Então, assim, é muito gratificante pra mim. Porque é muito bom você ouvir, tipo, um elogio, eu que sou mãe de santo, ouvir um elogio de um filho, tipo, de uma pessoa, de uma assistência que fala bem de um guia de dentro do contrato. Retorno de um resultado alcançado. Resultado, é. Nem isso é elogio, vezes, né? É uma constatação. Isso. É muito bom. Isso. Porque às vezes tem muitas pessoas que às vezes não falam. Igual outro dia mesmo eu falei com a menina e ela passou com... Ela tá passando, fazendo um tratamento com outro preto velho, não me lembro o nome, se é o pai Antônio, se é o pai Joaquim. E ela me contou assim que a vida dela tá... Renovou. Ela fez um particular com seu Tranca. E fez um particular de seu sete também. Enfim, assim, foi muito bom. E a vida dela, entendeu? Melhorou muito, caminhou, abriu portas, tá trabalhando, tá vendendo bem, a loja dela tá bombando. Então assim, eu não fico feliz só pelas minhas entidades, eu fico feliz pelo grupo todo, pelas entidades todas que trabalham aqui. E eu tenho muito orgulho, mas um orgulho para um lado bom. Um orgulho, não é orgulho de ser orgulhosa, é orgulho de ter orgulho por essa família, entendeu? Eu sinto bem com isso. Então a equipe é muito boa, os meninos são muito prestativos, e cambonos, todo mundo auxiliando, e todo mundo é junto por uma causa só, amor e caridade. Louvado seja, muito obrigado. Amém. Graças, eu que agradeço. Graças a Deus.